tio pegava, sobrava nada, só um corpo no chão. E se ele não tivesse corrido não dava, foi o tempo certo pra não pegar de raspão. Pediu clemência de joelho e mão levantada, e foi a deixa pra mirar com precisão. Não fosse o barulho da sirene, passava desse plano, mas houve intervenção. Quente, garante que a gente vai sair ileso dessa sempre. No trânsito da cidade, no movimento que a gente faz na correria, tudo de cabeça quente, se perde a sincronia. O atrito é quente, sempre que tô nessa rua, passo pela sua frente, torço pra gente se olhar nos olhos simultaneamente e se ver de fato. O fato é que a gente vê tudo ausente nessa correria. Se fosse pra ser, sem se meter, cê pode ver que seria. Que se for pra ser, vai se mover, tudo numa sincronia. Se e se for pra concretizar, não vai ser na correria. Que quando é pra ser, vai se mover, tudo numa sincronia. Se eu não tivesse colado, não te encontrava. Isso aqui não é mera ocasião. Se eu não tivesse colado, não te encontrava nessa correria. Segundos a mais ou a menos o carro pegava, sobrava nada, mas não foi dessa vez não. E se eu não tivesse corrido não dava, é mais de hora até vir outro busão. Não fosse a oração da mãe de madrugada, era capaz de ter ninguém na contenção. Se eu não tivesse colado não te encontrava, ó, nós aqui não é mera ocasião. Pra ser, sem se meter, cê pode crer que seria. Que se for pra ser, vai se mover, tudo numa sincronia. Se e se for pra concretizar, não vai ser na correria. Que quando é pra ser, vai se mover, tudo numa sincronia. Se eu não tivesse colado, não te encontrava nessa correria. Se eu não tivesse colado, não te encontrava. Ou nós aqui não é mera ocasião.